patroni dopo consiglio dottoressi in cubatima quante e mattone quante. Sono qua, tutto in edificazione. Dentro qua, quattro ma quattro. Contato radar 59 milhas sudoeste de Salvador, voo de ETAP para a chegada. Informe de altitude, ajustou o time, então nós temos 5494. Está presente ETAP, reportará para a descida 1017, 5414. Autoriza a zona da presença? Então, ETAP, voo ETAP inicialmente. Era 2733, decolar 234, controlando 20.8. Ótimo, controle 1208, grato. São 3304, autoriza a DNA e mantém cabeceira 10. Autorizado a DNA e mantém na cabeceira 10, são 3304. Informe para o retorno. Salvador, posto aéreo 2733, perfil da Coral. 733, contato radar, suba para o nível 100, voo direto coral. Subindo 100, voo direto coral, 2733. Trânsito Salvador, 3259. Prossiga. Tráfico, a posição de 11 horas já foi superada em altitude, pode voar, recebe, de senhor? Aguarde. Aguardando. E pronto, está 3304. A Mike Eco Delta, autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, reporte. Controle Salvador 3259. Mantém a saída, ok? É, obduz, seria possível? Aguarde. Passa nível 1940, chama agora o centro Recife, frequência 1260 até 1288. 260-288, tá 3259. Oi, Salvador, bom dia, hoje é 6250, informação ótima. 6250, sua identificação, autorizado chegada a mais, desde inicialmente para o nível 1940. Hoje estou altímetro no 07 de lado. Ok, autorizado 1940, hoje é 6250. A transmissão está com intensidade 2. E na 17, vento 100 graus, 139. 7, reportará localizador, gol 1982. Centro Recife, controle Salvador Trip 5414 para a descida. Desça para o nível 050, 5414. Para o 050 Trip 5414. É 6250, reduz a velocidade para 250 nós. Decolagem da 10, vento 100 graus, 139. Decolagem da 10, 3304. Foba Serra, sua identificação. Radar 68 milhas sudoeste Salvador, prossiga com referência de visuais, informe para a descida, ajusta o time, estando zero no meio. Gente, 3304, decola 240, controle 1 20.8 208, 3304. Salvador, OTAN 3304, Arbor, 1500 metros. 3304, contato radar, supra nível 380, perfil Arbor. 380, perfil da Arbor, OTAN 3304. .40, 620. 250, desça para o nível 120. 120. 5494, retroação para sequenciamento, curva direita, proa 045. Direita 045, trip 54, onda 4. Prossiga. Sua para o 075, condições da presente, voar direto? Sua para a Serra. Sol 2, Chanel 63, 1-1, sol 3, para o push, é acionamento. 1000 pés, voe direto. 1000 pés direto, Mike Echo Delta. Botar na 20 milhas. 20. Chanel 6250, desça para o nível 100. 6250, uma centena. Chanel pode para táxi, por favor. .4, desça para 2000 pés, o altímetro no 097, nessa pro está autorizado interceptar localizador. Para 2000 pés, 1017, nessa prova está autorizado o localizador, trip 5414. Dan 3304, dá presente, vou Elefa. Elefa, dá presente, Dan 3304. Flávio 22, novo localizador. QILS da 10, gol 1922. Complete aproximação, chame 2, 108, 6, bom pouso. 18,6, graça, bom dia, bom trabalho. 6250, desça para o nível 070. 250, 70. Oceania 2733, acione agora código transponder 5162. 5162. Via Gol 1982, VLS da 10. Gol 1982, bom dia, repartindo marcador externo, trem de pouso baixado e travado. No externo, baixou e travou, 1982. 1982, tráfego avistado, autorizado pouso a 10, vento 100 graus, 109. Nível de pouso 10, gol 1982. Oscar Sacatão, autorizado táxi até o ponto de espera, reporte. Sim, Mike, é com você aí, prossiga. Série 5136. 6311 assinado para o táxi, tem 137 a bordo, alterna Galeão, temos 4 horas de autonomia. 137, Galeão, grato, não foi de espera, reporta a gratidão. Então, autorizado o ingresso na pista 17, reporte na cabeceira da 17, alinhado e pronto. Salve Salvador, bom dia, gol 1982, Silvana, na sua escuta. Estimativa autorizado táxi via Alfa, pátio principal, portão número 5, gol 1982. 5414, localizador. Estabilizado na LS, Campavista, trip 5414. No prédio de aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, obrigado, bom dia. 3304, passa nível 150, chame centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. Daniel, mantém cabeceira 10, Oxané 6319. Desça para 2000 pés, ajustou o time do 907, informe o localizador. Ok, 2000 autorizado, ele é seu 6250. Graus 129. Aliás, regular, Oxané 6319. Torre Salvador, trip 5414, estabilizado, LS, passou externo, baixar checado. Trip 5414, continua aproximação, aguardando pista livre. A sua escuta, trip 5414. próprio táxi, Webjet 6729, 140, 4 horas, bom sentido. Afirmativo. Bom, 1017, direita, ponto de espera 286, bom dia, Mesa de Rádio. Completa a aproximação, chame 2586, bom pouso, chame 6250. Obrigado, até daqui a pouco. Bom dia, 6250, da Oxené. 6250, distância de simulação número 2 para pouso. Vai dar autorização de pouso, 6250. 35414, afinal, curta. 5414, autorizado pouso na 10, vento 110 graus, 149. Leve pouso, pista 10, trip 5414. O suficiente após o pouso do trip, a terceira turbulência, autorizado decolagem na 17, vento 110 graus, 149. Na 6311, decolador 51, controle 120.8. 08, graças, Sereno. Torre, bom dia, Web 6729, ponto de espera pronto. Web 6729, manter ponto de espera. Manter ponto de espera, essa agora. Controle, Alexandre Armeia, 311, transferiu? Contato radar, sobre nível 360, perfil da El, Alexandre 6311. 360, da El, 6311. Papa Golf, decolador 52, controle no 20.8. 208, obrigado. 4, usando aqui na Delta. Alfa, Kilo, remota 03, no pátio 3, obrigado. Meia 250, autorizado pouso na 10. Vento 100 graus, 159. Autorizado pouso na 10, 6250. Baba Golf, mantenha 3.000 pés no perfil da saída árvore. Vai manter a 3.000 na árvore. Bravo que o Luiz prossiga. Sim, é sai da nossa. É 6250 no solo 54, direita solo 121 decimal 9. 219. 888, a sua identificação, autorizado chegada a Maio, desce inicialmente para o nível 060. Estou o tímido no 06. Descendo para 060, inicialmente, voo na 888. Bom dia, voo 6250, Libra. Mike X-Ray, agora chama o Centro Recife na frequência 12685, alternativa 25.45. 12685, Mike X-Ray. Posso gravar o Fagol para o controle? Acuja. Se possível, forma estimado para o pouso e a pro ideal para o destino. Estimado para o pouso 1300 e a pro ideal 242. 1300, copiado. Você apagou, confirme, 1300? 1300, né? Sente, daqui a 3 minutos é 1300. Ok, então será 1400. Sente, 1400. Na 6311, chame Centro Recife na frequência 1251, na altera 3625. 251, 3625, grato. É 729, confirmando, autorizado decolagem da 10, vento 1110 graus, 139. Autorizado decolagem 10, 729. Prossiga. Você não repete para táxi, o meu favorável. Romeu Lima, autorizado, táxi, almoço de espera, repete ponto de espera, dando 7 pontos. 729, decolado 59, controle 10, decimal 8. 10-0-8. Lima Boa, Web 6729. Web 6729, contato radar, para o 360, saída da Euler da Bridge. 360, está cruzando 2400, pode voar a lenda, está presente? 7729 está autorizado voar a lenda. Autorizado direto lenda, obrigado. Romeu Lima no ponto de espera. Romeu Lima autorizado na linha decolada 17, vento 100 graus, 129. Linha decolada 17, o papá Romeu Lima. Bem bravo que Luiz. Bravo que Luiz, que reposte na rotatória. No 888, desça para 4 mil pés, ajuste 10, 16. Descendo para 4 mil. Posta aérea 2733, tá? 4 milhas da posição coral, serviço radar terminado, chame Léo na frequência 1201. Está livre, é pro ar, está perdido. Romeu, papá Romeu Lima Golf, decolado aos 1300, controle 120, 8. 120, decimal 8, graças senhora, um bom sábado, Romeu Lima. Papá Golf está livre, reiniciar a subida. Autorizado a subida para o 080. Controle Salvador, o Papá Romeu Lima decolou da 17, transfere. Papá Romeu Lima, mantendo condições visuais, 500 pés, vai manter 500 pés até lá. Afirmativo, senhora. Sente, informa o estimado para o pouso e... Desça para 2 mil pés, ajuste 10, nomeia, reporte estabilizado localizado. Descendo para 2 mil, vai reportar estabilizado, gol 9, triplo 8. Controle, o Romeu Lima estima pouso aos 1500. 1500, copiado. Reposte 20 milhas fora. Vai reportar, o Lima.